1739, Squawk Ident, descent level 050, fly direct to ETA position. Over ETA position, descent via my arrival. Exército Brasileiro 1006, autorizado além da colar pista no 021-40 graus 099. Autorizado além de colar pista 1006. Clear, direct to leader position. Ok, Dodge Parkway, after passing 2,000 feet, please to direct to Lina, go 1621. Good morning, Clan 3198, Squawk Ident, descent level 060 via my arrival. Exército Brasileiro 1006, até falado aos 44, prossegue para o Itapuã, reporta eixo da 35 livre. Prosseguindo para o Itapuã, reporta eixo da 35 livre, Exército Brasileiro 06. Projeto Bravo Delta, autorizado a linha e manter piscina 0. Romeu Hotel, Juliette Serra, aciona transponder 0145, condições visuais na proa do farol de Itapuã, reporta cruzando através do Parque Pituaçu. Tá nativo? Quero já estar, que você chama 140, parte principal da Coimbra, ponto de espera da Matéria Torre, 1185, que é negão no 017. Papatango Papá, Vitor Charles, tem visual com o campo? Ok, senhor, estabilizado, fui aliás, baixou e travou. Positivo, completa final, chama a torre 118, decimal 95, compose. Um bom dia, grato. Azul 4207, desça para 2000 pés, ajuste no 097, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, reposta estabilizada. Vai, reposta estabilizada, 4207. Papatango Papá, Vitor Charles. Estabilizado, folha. Passando para o Papá Vitor Charlie, bom dia, ajuste no 017, continue a aproximação, guarde a autorização de pouso. Guarda. Reporta o farol da barra, quando possível seu chamado de pouso para ingresso na terminal de Ilhéus. Mantendo a condição de lá, 1000 pés da GR, reportará no farol da barra, estimada para Ilhéus, azul no 400, exército brasileiro 06. Sete copiado para a terminal de Ilhéus, 1 no 400, o exército brasileiro 9006, reporta o farol da barra. Para o farol da barra, exército brasileiro 06. Irmão? Pode manter o nível de voo 090 na saída Conde. Tá mantenha o voo 090, saída Cone, Juliette Bravo Delta. Commander, departure, go 16201. Any chance to fly direct to Motiva or other position ahead? Stand by one. Stand by 16201. Tiempo en selection 0. Chileme 140, tem condições de dar falagem assim, autorizado? Afirmo, 140. Chileme 140, após passagem do tráfego na curtíssima, autorizado ele é manter o chão 0. Então, logo na 648, no 612 para o pushback e acionamento. Então, na 648, perdão, pushback para o 612 e acionamento. Autorizaram chamar a táxi, gol na 648. Estabilizado, 4207. Azul 4207, completa final, chama a torre 198, decimal 95, por favor. 207, ajuste 10 no 7. Continua a aproximação, informo depois da Avianca, preste a gente a rolagem de cabeceira 10. Sim. Batendo para a Vitor Charlie no solo 49, direita, solo Salvador 121, decimal 1. 211, Vitor Charlie. Call now Recife, frequency 125, decimal 1, if unable 133, decimal 25, have a good flight. 1-2-5-4-1-2-3-25, go 1-6-21, have a good day. Fique atento ao setor sul do pátio principal, obras, follow me. Afirmativo, pátio principal, follow me, no pátio principal. Informações visuais a critério do comandante. Ajuste em Salvador 1-0-1-7. Boa 739, a traffic information now 1 o'clock, 7 miles. Westbound, maintain 700 feet, it's a helicopter, it doesn't be a medal to approach, it descends to 2,000 feet, can H107 clear, final report established. Down 2,000 feet, Israel has to approach approach Confirma. Positivo, no 325 e ingresso no 400 para bloqueio, copiado. Salvador, bom dia, o Xenia é 6140, mesmo número, 2500, mantém pro até 3000. 76140, vou direto, Jamo, o 6140, subindo ao nível de voo 350, está sob vigilância. Aprovando o Jamo, o Xenia é 6140, grato, 350, pode ser servido. Dante 198, descend to 3,000 feet, can H107. Down 3,000, 3,198. Dante 3740, a descida está autorizada até 4,000 pés, ajuste no 097. Direto para 4,000, do 17, da 3740. Espera no 0, torre 118, descendo 5, que negar no 0,17. Está autorizado o táxi, o pátio, dia, pode esperar 1-1-8-9-5, 1-0-1-7, o último, 9-6-4-8. Papalva, Lima, Lima, Foca, autorizado, Salvador, localidade Zulu, 240 nível, direto, decola pista 17, primeira curva à direita, saída Arbor, controle Salvador 208, transponder 5104. Azul 4207, no solo 53, direita, solo Salvador, 121, decimal 1. 211, azul 4207, lembrando a direita. Obrigado, pode. Já acionado no quadro militar, pronto para o quadro, tudo certo? Alô, vai Lima, Lima Fox, com o Pintal V. Visuais para Paripe, Paripe ingressa Interlagos, reposto ingressando no corredor Interlagos. Go 1739 and complete final call now tower. Frequency 118.95, have a good land. Bye bye. 118.95, bye bye. Tá bom, meu, até Juliette, tem visão com o campo? Já tem visual com o campo, ou tem Juliette Serra? Tower, good morning, go 1739, there is establishing YLS, to risk approach from runway 10. Go 1739, good morning, I have in sight, clear to land runway 10, wind 130 degrees, 09 knots. Clear to land runway 10, go 1739. 7, redução de velocidade para 210 knots. Hotel Juliette Serra, chama a torre, 118, decimal 95, Papai Romeu, Hotel Juliette Serra. Oi, Salvador, Papai Romeu, Hotel Juliette Serra. Papai Romeu, Hotel Juliette Serra, ajustando 0 no 7, confirme esse visual com o Boeing da Gol na aproximação final no 0. E as condições de agilizar o cruzamento da 028 da retaguarda do tráfego? Ciência autorizado o cruzamento, a retaguarda, reporte o eixo da 028 do equilíbrio. Autorizado 2000, o ajuste no 097, segue como número 3 para Salvador, trata agora que antes pede o pouso, está 12 milhas, está 12 horas a 8 milhas, passando do nono momento, tráfego da companhia, o Airbus 320. 3-1-8, established. Roger, 3-1-8, complete final call tower, frequency 118.95, head of the land. Thank you, good day. Seu final do procedimento, reporte estabilizado. Estabilizado, fecho mais estabilizado, 3740. Pela aproximação, reporto o helicóptero 500 pés cruzando o eixo da 1028, sem interferência com a sua aproximação. Avistando 3190. Já a condição de base curta pela direita? 07. Base curta pela direita, 07, controle da 7 Salvador, até o 07. Gente, até o 07, autorizado por 07, vento 120 graus, 09 graus. Gol 1739, no solo ao 57, direita, solo Salvador, 120, decimal, correção, 121, decimal 1. 219, bora. Decimal 95. Other ground to the morning. morning, go 1739 Air runway, vacated next day, flight track. Go 1739 Air, approve a 6 via Alpha Juliet, K09 Air. Alpha Juliet, K09 Air, 1739 Air. Gate 09. Confirm 09 Air. Affirmative. 3198, autorizado por destino 0, vento 120 graus, 109. Vive pouso, cabeceira 10, tá, 3198. O chamé 6140, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 45, secundária 126, decimal 85, bom voo. 1245, ao carro 2685, o Jornal Melo, para ser grato, bom dia. Vitor Charlie, aguarde para cruzamento, tá? Tango, Papá Vitor Charlie, autorizado o cruzamento da 1735 até 45, a estação da Polícia Livre. Controle Salvador, 120, decimal 8, transponder 5070. Direita, solo Salvador, 121, decimal 1. Mais um nono, boa. Let's see, that's your make of each of the clients. Please, leave a comment, watch the session time. Sete, bom dia. Praça do Estado, continue a aproximação, vai de vista livre. Ajuste no 0 no 7. Guardando, então 3740. Alfa Juliette, botão 7. Alfa Juliette, para o 7, manda 1 na 2. Vento 140 graus, 099. Foi autorizado, então 3740. Gol 1648. Está visual com a equipe da TAN, final no 0. Firmo, gol 1648. Sete, gol 1648, após passagem do tráfego que pousa, autorizado a linha manter o destino 0. Com a 09 na final, autorizado a linha manter o destino 0, gol 1648. Controle Salvador, Papa Romero, Veterano Paris, na posição Paris, direção de Interlagos. 7 de novembro, Osco Whisky, reporta rotatório, visão com campo. Reporta rotatório, visual com campo. Já está visual com campo na Veterano Paris. Positivo, torre 118, decimal 95, vou pouso. Grato, torre 2, Paris 5. Alô, Salvador, eu vou no 019 Copa. Torre Salvador, Papa Romeo 90, Alaska Whisky, ingressando Interlagos, visual com campo. Papa Romeo 90, Alaska Whisky, ajuste 1017, vento do aeródromo 110 graus, 099, autorizado final 17, reposta através da RIMAR. Ajuste no 017, autorizado final da 17, reposta através da RIMAR, 90, Alaska Whisky. Atenção pro TIC. Transponder 5-1-1-1, controle Salvador, 0-0-8. Já confira o nível e a saída. Nível 370, saída Momo, transição Frotti. 370, saída Momo, Frotti, que vai ser o jogo final. Qual é? Chame pronto, Frotti. Chame táxi. 140 no solo 02, direita solo Salvador, 120 decimal 8. Solo 208, 13740. Correção, 13740, solo 121 decimal 1. Confiado, 13740, 21. 13740, chamou o solo? Ah, não, mas eu ia chamar agora. Agora eu tô na sua escuta, livrando a pista. 31191, autorizado. 340, Baleão. Capitão November 857. Decola pista no zero. Primeira curva direita. Saída da El, Leda e Irume. Controle Salvador. 1208. Transponder 5113. Doutora 740, Alfa Juliette, meia dúzia. 740, sim. Autorizado Galeão 340, Alfer Uniforme November 857, decola da pista no zero, curva direita, Dael, Leda, Irome. Controle 208, aciona 5113, do Santos de Isolação. Exército Brasileiro 1007, atento à possibilidade de esteira do banho da Gol. Autorizada a linha de colapso no zero, vento 110 graus, 09 nós. Autorizado a linha de colar, pista 10 para o Exército 1007. Gol 1648, decola ao 04, chama controle Salvador 120 decimal 8. 208, gol 64. Bom dia, agora 648, cruza 2000. Bom dia, 648, contato radar, sobe e mantém o nível de voo 350, via saída PUCA. PUCA 350, 648. Correção Lagoa, November Oscar Whisky, na vertical da RMA. Escapão 1, November Oscar Whisky, tráfego avistado, autorizado pouso pista 17, vento 110 graus, 09 nós. Autorizado pouso 97, November Oscar Whisky. Correio Salvador, Exército 1007, fora do solo. Gente, Exército 1007, segue o farol de Itapuã, reporta para o cruzamento do eixo da 35. Seguirá para o farol de Itapuã, reportará para o cruzamento da pista 35, o Exército 1007. Aciona identificação, desce ao nível de voo 050, na proa de mar, intercepta a via mare. Na proa de mar, pra ir na proa de mar, Duna, senhor? Filho? Duna, pra ir Duna? Autorizado Duna, número 1, voo 1, 162. Duna, honor número 2, muito obrigado. É, segunda aeronave foi sobremodulado, a transmissão poderia confirmar controle, é Exército Brasileiro no 007. Ação de indicação, a descida está autorizada até o nível de voo 050, via chegada a Amã. Voo 1864, aciona identificação, desce ao nível de voo 060. Está autorizado proa de Itape. Em Itape, intercepta via chegada a Mari. Direto Itape, após Itape via Mari, descida 060, boa noite, 64. Controle Salvador, é o Exército 1007. Bom dia. Bom dia, Exército Brasileiro no 007, prossegue em condições visuais via corredor Axé, 1.000 pés. Quando possível, ser estimado para ingresso na terminal de Ilhéus. Estimado para ingresso na terminal Ilhéus aos 49. 71349, copiado, prossegue condições visuais, reporta o farol da barra. Prosseguirá em condições visuais, reportará então, através do farol da barra, o Exército 1007. Brasileiro, 1036, confirmamento. 05, táxi da Taxi Hotel, quando lá, torre 1-1-8, semana 5. Autorizando o táxi da Taxi Hotel, próximo lá, torre 51-1-8, semana 9. Pedido POB 04. 04, sim. Lima, Lima Fox, autorizado a decolar a pista 17, vento 130 graus, 109. 6, decimal 85, secundária 1-2-5, 4-5, bom voo. 2-5, 2-4, 2-5, 4-5, 6-4-2, ataque. Lima, Lima Fox, contato radar, sobe e mantém 3 mil pés. 3 mil pés devido a tráfego na chegada Mário, Lima, Lima Fox. Condições de cumprir o perfil da caixa. teste, então vou direto a Lefa, o Lima Lima Fox. Direto a Lefa pro 240, Lima Lima Fox. Passando Juliette Bravo Delta. Serviço Odeste Cerrado, a 64 milhas nordeste de Salvador, mantém o nível de voo 090, chama o controle Aracaju, frequência 120.3 com voo. 120.3, Juliette Bravo Delta. Controle Gol 1962, pode voar ainda, sala? Negativo, mantendo Duna 1962, a descida está autorizada para 2 mil pés, o ajuste no 097. 2 mil pés, 317, 1962, mantém Duna. Mike Lima, Ataxi Lima, mantém posição e chama solo 121, décima 1. Desconheço o tráfego na região que vem interferir na progressão do seu voo, mantenha-se em condições visuais, liga a frequência para a coordenação de tráfego local e para ingresso na terminal Ilhéus, a frequência daquele controle é 120, décima 1. Bom voo. Presenta, Fábio Sol. Cid Exército 1036. Segue farol Itapuã, reporta isso da 35 livre. Segue farol Itapuã, reporta da isso 35 livre. Gente, exército brasileiro 1023, porto seguro autorizado, 1 mil pés, decola pista no 7. Corrigindo, agora pista no 0, primeira curva direita, saída corredor axé, contra o Salvador, 120, décima 8, transponder 5072. Autorizado, voo a 1000 pés do PL, 1000 pela rota Axé, sequência controle 120, 180, responde 502, o Exército Brasileiro na 2340. Exército Brasileiro na 2340, cotejamento correto, chame e pronto. Cancelamento 05, tá? 319. 319 na guarda de pushback. Claro. Papadão Romeu Vespito, fica atento ao Palomino, setor sul do pátio. Após prossegue até a parte 3. Estamos com o motor exército, número 023, está autorizado ao acionamento? Livre acionamento, chame táxi. Livre acionamento, chame táxi, do 3. Salvador, Exército 036, já livrou o eixo 35. Cid Exército 1036, chama controle Salvador em 120, décima 8, bom voo. Vamos lá, controle Salvador, frequência 120, décima 8, 0, Exército 036. 1094, decola aos 15, chama controle Salvador em 120, décima 8, bom voo. 1208, graças a breve. Exército 1036 em condições visuais, via o corredor Axé, reporta o farol da barra e quando possível seu estimado de ingresso na terminal de Léo. Reportará no farol da barra que estima ingresso terminal Léo aos 1347, Exército 1036. 1347, Exército 1036. O 1962 autorizado a final do procedimento, resposta estabilizada. Estabilizado, sendo estabilizado, 1962. Controle Salvador, muito bom dia. O gol no 094 na Momo, transição Frate Cruza 25010. Gol no 094, contato radar, sobe e mantém o nível de voo 370, via saída Momo. E a Momo sobe ao nível 370-1-094. Vale 402, né, Eduardo? Manda passagem do 402, autorizado, tá? Do navio. Mantém a posição, vai seguir o solo, ok? autorizado no X-ray, voo 1192. Voo 1192, completa final, chama a torre, 1118, decimal 95, por favor. 1195, obrigado. Até logo. Voo 1864, autorizado 2000 pés, ajuste no 097, autorizado final do procedimento, reporte estabilizado, 1864. 2000, autorizado LS3, 2017, voo 1119. Pouso pista no 0, vento no 20 graus, 099. Pouso autorizado, pista no 0, 962. 407, liga na sua companhia, o pessoal aqui não tem o plano, não é? Eu sei que é repetitivo, mas ninguém tem. Eu vim trabalhar com a companhia para transmitir novamente. Confirme o nível para terra 90 até o momento. Meu golfito utilizado, Salvador, terra 90 até o mil. 1-0-0. Conforme a rota do plano de voo, decola pistão 1-0, curva à esquerda, saída Momo, corre Bopoi direto. Planeante, controle 1-0-8, 5-1-2-3. Segundo o Sanitel Bush. Aliás, gol 1864. 71864, completa final, chama a torre. Frequência 1-8, decimal 95, composto. 295 a torre, obrigado, vamos para o trabalho. Possível 1007. Bom dia, Cozinho. Gol 1864, final da 1-0. Boa noite, 64, bom dia. Ajuste no 0-7, continua aproximação, número 2 para pouso. 2017, igual autorização de pouso, gol 1864. Pode ser 500 pés sobre Valença, esperando melhorias. Caso o tempo não melhore, regressa para Salvador. Positivo? Em Valença, mantenha livre também para coordenação com os tratos que decolam de Valença, de Cairu, de Morro, o Exército 1007. E caso regresse, através de Vera Cruz, já aqui na ilha de Itaparica, volta a chamar nós do controle. 4207 ainda não chegou aqui o plano, já falei com a central de plano de voo. Estou tentando transmitir, deve aparecer daqui a pouco. No solo aos 21. Direita, solo Salvador, 1-2-1, décima 1. 2-1, obrigado. Mantendo a coordenação tática para a informação com as aeronaves que antecedem ainda para Porto Seguro. Fora esses tráfegos, o controle desconhece outros que vêm interferir na sua progressão de voo. Frequência livre a partir do momento para a coordenação de tráfego local. E tem um bom voo. Voo 1864, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 109. Pouso, pista 10, voo 1864. Papá, Juliette, papá. Voo 1094, chama o centro Recife, frequência 126, decimal 85, secundária 125, decimal 45, bom voo. 126, 85, 125, 45, breve. 8 no total. Ok, direto brasileiro no 0237, que tem o hotel, torre 1895. Ataque autorizado para ponto de espera da Ataque Coelho Hotel, chama na torre 1118, desmorona 5, direto brasileiro, 234. Salvador, Lima, Lima Foz. Lima, Lima Foz chama agora o centro Recife, frequência 1-2. 8, decimal 8, secundária, 126, decimal 0, bom voo. 128, decimal 0, Papá Juliette, papá, descida autorizada para 4 mil pés, ajuste no 097. 4 mil, 097, papá, papá. Voo 962, ingresso Juliette, portão 10. Juliette, 10, obrigado. 21, Ana. Para final do procedimento ILS X-Ray da pista 10, reporta estabilizado. Azul 4082, a descida está autorizada ao nível de voo 050. Confirma a velocidade? 05082. Agora está com 275. Tem condições de manter 250 da presente? Tem sim. 7250-4082 para o sequenciamento. Reduzindo. Charles Romeu, inicialmente, pela pista 97, pro 1 norte, coordena 4195, mantenho a regularização, confirmo parte do Belém. Charles Romeu, correto, Charles Torre. Azul 1407, me escuta? 1864, liberou. Boa noite, 64, chamei a Taxi Juliette. É, Taxi Juliette. Azul 4207, solo. Cinco, campeão. Eu vou no avião autorizado, táxi em frente, parte principal do swing, a posto de perda na 0 torre, 118, canal 5, Senegal, 017. Em frente na Índia, torre 1-1-8-9-5, tá? 3-2-1-9-1. Azul 4207, solo Salvador. Conferências visuais, cruzamento do eixo da pista 10, por gentileza, cruzando após o marcador externo. Vai cruzar após o marcador externo do Libra, o braço de água. Azul 4207, solo Salvador. E bom dia, tá 3191, ponto espera pronto. 3191, bom dia. Autorizado a linha de decolar pista 10, vento 140 graus, 079. Autorizado a linha de decolar 10, tá 3191. Salvador, Exército Brasileiro, 1023 com ala. Exército 1023, apesar do táxi com ala até o ponto de espera da hotel. Já se encontra na posição, Exército Brasileiro 23 com ala. Cliente, Exército 1023, mantenha a posição, aguarde para início. Manterá a posição, aguardará para início de procedimento. Informação de tráfego, temos um tráfego agora na posição de 12 horas, ele está efetuando o cruzamento do eixo aí da pista 90, um helicóptero a 500 pés não vai interferir na sua aproximação. Esse. Papá, Juliette, papá? Opa! Segue como número 2, número 1 agora, 12 horas. Está a 5.5 milhas, passando Duna, é o 2319 da Oxalé. Gente, o papá Juliette, papá, atingiu 3 mil. Autoriza a descida para 2? Autorizado, 2 mil pés. 2 mil, papá Juliette, papá. Azul 4080, está sob o radar para sequenciamento, esquerda para o norte, limitado pela magnética 100 de Timbra. É o 4082, esquerda norte. Positivo, esquerda norte, 100 de Timbra, magnético. 100 de Timbra, positivo. 191, decola os 28, chama controle Salvador, 120, décima 8. 208, obrigado, bom dia. 295, controle, bom dia, o 3119, eu não sei, escuta, 1200. Bom dia, é o 3191 VAM, decolou, 1300, pega sua escuta. Bom dia, 3191, contato radar na decolagem, sobe e mantém o nível de voo 340 na saída da EL. 7340 na Dael, controle de voo da água presente. Após 2000, direto Lida. Após 2000, Lida, obrigado. Azul 4082, desce para 3000 pés, ajuste no 017. 3017 para 082. Papá, Charles Romeu, prossiga. Se for Papá, Charles Romeu, chame no ponto de espera da Papá. Azul 4082, assume navegação na proa de Duna, descendo para 3 mil pés. Proa de Duna, 3 mil, positivo. Distro, o pessoal do ponto de voo que pediu. Exército Brasileiro 1036, prossiga. Com o meu Alfa. E aí, papá, sim, obrigada. Ingressa no corredor Caixa Prego, Veracruz, até Paripe, Paripe ingressa a Interlagos. O Exército Brasileiro 1036. A coordenação com a torre. Pode o Chanel 6200 Scott Island, descent level 050, vai a Mar Arrival. Vai a Mar Arrival 50, and I've got the nature, fly straight ahead to the... Vai to Itap position. Itap position, 6200. Para escutar a torre. O filme que chama? Eu vou pedir para a parte principal da torre, eu posso ficar na 0, torre, 1-1-8-9-5, que legal, na 0-1-7. Papá Juliette, papá. Charles Romeu vai com a aeronave de aproximação para 1-0, vai de parar, para iniciar. O Chanel 6255 no solo aos 3-2, direita solo Salvador, 1-2-1, décima 1. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, estabilizado no olho do INS. Na presente, se possível, cancela as regras e pousa na 1-7. Gente, Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, plano instrumento cancelado aos 3-2. Autorizado, base curta pela direita, cabeceira 17. Base curta pela direita na cabeceira 17, Papá Julieta, Papá. Informação vento, Papá Julieta, Papá. Vento 130 graus, 08 nós, Papá Romeu, vai direto, Papá. Gente, o Julieta, Papá. Pistão 10, primeira curva direita, Salvador Axé. Controle Salvador 108, transponder 5103. 140 graus, 089. Autorizado para exército brasileiro, 1023 com ala, aliado titular pela 120. Aumento aqui com a torre e iremos informar a torre. Tango Romeu, vou Victor. Mantenha a ponte aérea pro Sinuzete. Exército no 023, já escuta? 4082. 4082, completa final, torre 1, 18, desse 995, para pouso. 395 graus. Gente, eles estão retornando devido a mau tempo. Afirmo, grato pela informação, Exército Brasileiro no 023. Quem segue para a decolagem, vento no 30 graus, 8 nós. Papai Juliette Papá, na final da 97. Fala, esse vai o mesmo Papai Juliette Papá, autorizado pouso pistão 7, vento 130 graus, 09 nós. E depois no 97, Papai Juliette Papá. Certo. Na aproximação final da 10. Rede azul 4082, ajuste no 017, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, informo aeronave Papa Alfa 46, curta final da pista auxiliar sem interferência. Completamente, na sua escuta. O meu Papá, Juliette Papá, no solo aos 35, confirme parte de destino. Gente, Papá, o meu Papá, Juliette Papá, autorizado 180, backtrack, pista no 7. Livra na Romeu, estaciona porque está livre. Bete Brasil, assim, chama a torre para instruções de cruzamento na frequência 1 no 8, decimal 95, até o regresso. 18, 95, até o regresso, o braço está já. Papá Romeu, bravo CSA, confirma intenção. Intenção cruzar o campo pro litoral norte, está agora próximo ao Pitaçu. Gente, Papá Romeu, bravo CSA, dá presente, curva de, curva de imediato. Cruza final do 10, reporte eixo livre. Está imediato aqui na, na esquerda e vai reportar eixo livre, o bravo CSA. 8207, autorizado push intacto. Autorizado push do 4207. Curta final 10. Azul 4082, autorizado pouso pistão 0, vento 100 graus, 089. Livre pouso 82. Exército Brasileiro no 036, confirme a posição. Acione e transponda em posição normal, 5072, tema controle Salvador 120.8. Acionará transponder posição normal 5072, chamará controle Salvador, o Exército Brasileiro 1023. Sobre fora da barra. Retornando. Possível Exército 1023. Devido às condições meteorológicas que as outras aeronaves da frente, solicita retorno para o circuito de tráfego e pouso na base aérea. Exército 023, está autorizado sinal 10, vai para o autorizado sinal 10, aguardando instruções, Exército 023 com ala. Delta Romeo Victor autorizado. Alema Tepsilon Zero. Capitão Romeo Bravo CACA, confirma isso aí? Foi, o Bravo CACA livrou a 1028. Sai agora, foi de buraquinho. Entendi, se possível, aplaude de buraquinho sem interferir com o eixo da 1028. E agora já sai. Vai na sua escuta até buraquinho, o Bravo CACA. Azul 4082, no solo os 38, solo Salvador no 21, décima 1. 21. Charles Romeo confirmando pro norte ou pro nordeste? Primeira curva direita. A saída agora é Lefa, controle Salvador 1208, transponder 5143. Boa noite, Nordeste. Vou de buraquinho. Até o meu veículo autorizado, decolar a pista 1020, 120 graus, 089. Gente, Max Golf, Torre 1-8, Sumano 5, Sumano Militar. Sola Azul 4082, Zero. Azul 4082, Bialfa, mantenha a posição de Taxi Juliette. Bialfa, mantenha. Autorizado ingresso 9-0, aguardando autorização de pouso, exército 9-0-2-3 com ala. Zero, Serra, meu fora do solo, senhor. Vai manter aqui até 3 milhas e na sua escuta permanente. Gente, aguarde a CCRT comunicação. Aguarde a CCRT. Rodrigo Romeu, Golf Victor, decola aos 4-0. Mantenha a proa até 2000 devido ao helicóptero prosseguindo no setor norte. Após iniciar a curva, chama o controle 120, décima 8. Gente, Romeu, você. Pediram, professor, modifique a matrícula para Papa Romeu, Alfa Yankee Papá. Para que o call-out seja, o call-time seja Alfa Yankee Papá ao invés de Azul 4207. Afirmo. Tá ok, então. Alfa Yankee Papá sim. Transferência 95, pronto, cópia. Pronto, cópia, pronto, autorizado Guarulhos, nível 340, autorizado Romeu 0, decola sistema 0, primeira curva direita. Saída da El, Leia da Mótica, controle Salvador 1208, transponder 5144. Autorizado 340, Guarulhos, dia 3110, decola da décima curva direita da El, Leia da Mótica, transponder 5144 e controle 208 para 3895. A primeira curva direita, 3895. Gente, está 3895. Papá Romeu, Alfa Papá, está com 91. Corrigindo, 9h30 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, alterna Ribeirão Preto. Romeu, Alcântara, papai, direita de Taxi Índia, ponta de estrada no 0, torre 1-1-8-9-5, Kenegal no 0-1-7. Gente, torre 2-9-5, Taxi Índia e Kenegal no 0-1-7, o papai Romeu, Alcântara, papai. Azul 4082, ingresso Juliette, portão 01. Juliette, para o 01, 4-0-8. Exército Brasileiro no 006. Meia, ciente da informação, hotel, autorização, Galeão 360, portão. Voo no 556, autorizado Galeão, nível 360, pelo November 857, decola pistão no 0, primeira curva direita da El Lira Irumi. Controle Salvador, 120, decima 8, transponda 5145. 360, via rota do plano, decola da 1-0 com curva direita, na Dael, Leda e Rumi.